peregrino hoje vai a Mecca e faz, por exemplo, as-sa'i. As-sa'i bain as-safa wal-marwa. O peregrino anda, percorre um espaço entre o monte de as-safa e o monte de al-marwa. Dois montes nos quais Hajar alayhi as-salam, quando Abraão os deixou ali, subia e procurava um sinal de vida. Alguns animais, aves, algo de plantação, de verde, para ver se tem alguma salvação para ela ali. Então ela ia no monte de As-Safa e procurava avistar algo. Não via nada, depois andava até o monte de Al-Marwa e tentava avistar algo. Então esse percurso hoje é um ritual de adoração nos dias do Hajj e fora dos dias do Hajj também. Vejam então como as adorações no Hajj, as adorações na peregrinação estão ligadas às histórias dos profetas, às histórias de Abraão, às histórias de Ibrahim, de Ismail, Hajar, alayhim salam. Dentre as adorações do Hajj também está o rodear da casa sagrada, at-tawaf bil-bayt. Para sentirmos realmente a importância dessa adoração, para percebermos o sentimentalismo dessa adoração, do rodear a casa sagrada, para termos a devoção ao fazer esta adoração, ou para termos um sentimento profundo quando vemos as pessoas fazendo essa adoração. Hoje é transmitido para todas as partes do mundo a peregrinação. Vemos as pessoas rodeando Al-Kaaba. Que sentimento temos? Será que temos o desejo de estar ali algum dia? Será que lembramos do momento em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rodeava aquela casa? Ou será que lembramos por que esses crentes rodeiam essa casa hoje? Para isso, devemos lembrar da história dessa casa. Essa casa é a primeira casa estabelecida por Deus para a adoração a Ele na terra. Inna awwal baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Disse Deus Altíssimo seja, por certo, a primeira casa de Allah edificada para os homens é a que está em Becca, que é outro nome da cidade de Mecca. É abençoada e serve de orientação para o universo. Nela há sinais evidentes, entre os quais Maqam Ibrahim. E quem nela entra está em segurança. E depois Deus Altíssimo disse: e para Deus impende aos homens a peregrinação à casa a quem até ela possa chegar. Os versículos em Surat Al-Imran, do versículo 96 até o versículo 97. Vejam como Deus decretou: e quem nela entra estará em segurança. Lembramos agora então do pedido de Abraão: اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Já lemos que Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, pediu: Senhor meu, faze esta cidade lugar de segurança e faze-me aos meus filhos evitar que adoremos os ídolos. E aqui Deus Altíssimo decretou: e quem nela entra estará em segurança. Nela há sinais evidentes, entre os quais Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim é o lugar onde está a pegada de Ibrahim alayhi salam quando ele construía Al-Kaaba, o local onde ele subiu para alcançar os pontos mais altos da construção, para poder colocar os blocos, os pontos mais altos. Então, a primeira casa edificada para os homens, para a adoração a Deus, é a casa sagrada em Mecca. Em um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi perguntado: que casa foi construída primeiro? Então ele disse: a mesquita sagrada em Mecca. E depois, aí ele disse: Baitul Maqdis, a casa sagrada em Jerusalém. Então perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: quantos anos há entre a construção da casa sagrada em Meca e da casa sagrada em Beit al-Maqdis, em Jerusalém? Ele respondeu: 40 anos. E esta casa sagrada foi construída por Ibrahim alaihi salam e Ismail alaihi salam. E isso aconteceu em uma das visitas de Ibrahim alaihi salam ao seu filho Ismail em Meca. Ou seja, ele deixou Hajar e deixou Ismail quando recém-nascido naquele deserto. E depois Ibrahim alaihi salam visitou Meca, visitou a Ismail em Meca várias vezes. E numa dessas vezes, Deus ordenou que eles construíssem Al-Ka'bah, a casa sagrada. E Deus, Altíssimo seja, cita isso no Alcorão Sagrado. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. E lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces da casa e Ismael. Ambos diziam: Senhor nosso, aceita de nós, por certo, tu és o oniouvinte, o onisciente. Senhor nosso, e faze de nós muçulmanos para ti, e faze de nossa descendência uma nação muçulmana para ti, e ensina-nos nossos cultos, e perdoe-nos, por certo, tu és o perdoador, o misericordiador. Senhor nosso, envia-lhes um mensageiro vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos e lhes ensinará o livro e a sabedoria e os purificará, os dignificará. Por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Vejam a devoção de Ibrahim e Ismail alaihim assalam e vejam o que eles pediam quando cumpriam a ordem de Deus na construção da Kaaba. Aceite de nós, nos faça muçulmanos a ti, faça da nossa descendência uma nação muçulmana, ensina-nos nossos cultos, nos guie à adoração que te agrada. Como devemos adorar a ti? O que devemos fazer quando visitarmos essa casa? Como devemos rezar em direção a essa casa? Ensina-nos nossos cultos. Perdoe-nos. E o último dos pedidos inseridos nesses versículos do Alcorão: envia-lhes um mensageiro vindo deles. Envia a este povo, aos árabes em Meca, um mensageiro que é da descendência deles. O que ele fará? Ele recitará os seus versículos, os versículos de Deus, e ensinará a eles o livro e a sabedoria. E assim Deus atendeu a todas essas preces de Abraão e de Ismael e enviou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, da descendência de Ismael e da descendência dos árabes, como o último mensageiro de Deus. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.